Proteção total à mulher. Por que se deve dar proteção total à mulher? Tem mulher que já disse que não precisa ser protegida por ninguém. Quantos tipos de mulheres existem? Por que a mulher deve ser protegida, Bimala? É um ponto... Por que tantas mulheres... Uma das respostas é porque tantas mulheres estão morrendo, sendo estupradas, espancadas, E parece que está tudo bem, né? Mas não está tudo bem porque não está se dando proteção à mulher. Mas por que não está se dando proteção à mulher? Esse é o ponto. Tudo isso nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 7. Temos três aniversários? Poxa vida, Bimala. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam. Será que vai dar tempo de ler? Tem duas biografias. Vamos ler o livro Krishna? Vamos ler o livro Krishna. E se der tempo, o Shrimad Bhagavatam. Nossa, que rolo, cada dia é uma história. Não é fácil. Krishna, me proteja, Krishna, por favor. Krishna Balarama, que cruz pesada, me proteja dela. Me protejam dela. Tá bom, então vamos ver. Desculpem. Por que se deve dar proteção total à mulher? Com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Abhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya eva cha, patita nampa vanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri adwaita gadadara, shri vasadi, goura bhakta vrinda, hare krishna, hare krishna, krishna, krishna, hare hare, hare ram, hare ram, ram, ram, hare hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 7. É o verso 7 do capítulo 16. Capítulo 16, verso 7, as naturezas divina e demoníaca. E você que não tem o Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está lá os links ou os livros grátis, né? O Gita é livros grátis. Tem um link livros grátis com várias opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar, tá bom? Então tá bom. Bom, então vamos tentar cantar o verso 7. Pravritim cha nivritim cha jana navidura sura na shocham napi cha charo na satyam teshu vijate. Tradução, palavra por palavra. Pravritim, ação correta. Cha, também. Nivritim, ação incorreta. Cha, e. Jana, pessoas. Na, nunca. Vidu, conhecem. Asura, de qualidade demoníaca. Na, nunca. Shoucham, limpeza. Na, nem. Api, também. Cha, e. Achara, comportamento. Na, nunca. Satyam, verdade. Teshu, neles. Vidyate, existe. Tradução completa. Aqueles que são demoníacos não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Nem limpeza, nem comportamento correto, nem verdade se encontram neles. Poxa, esse verso é muito famoso, Bimala. Agora que eu estou vendo, o sânscrito eu não sei, né? Puxa vida! Prabhupada explica que em toda a sociedade humana civilizada existe algum conjunto de regras e regulações escriturais que são seguidas desde o princípio, especialmente entre os arianos. Essa palavra aqui, essa raça é muito mal compreendida, né? Bom, também distorceram o seu símbolo, distorceram tudo, né? Distorceram tudo. É porque quando a pessoa recebe conhecimento não autorizado, deturpado, especulado, como é moda hoje em dia, revisado, corrigido e atualizado, né? Detonado, é uma palavra boa. Então sai falando abobrinha. Ariano, deixa eu ver aqui. São os povos mais civilizados. Então ariano não é o branquelo de olho azul, não. Ariano é aquele que avança na vida transcendental, aquele que tem conhecimento da verdade absoluta. Esse é o ariano de verdade. Não tem nada a ver com a cor da pele e a cor dos olhos. Então, ariano, entre os arianos, aqueles que adotam a civilização védica e que são conhecidos como os povos civilizados mais avançados. Entende-se que aqueles que não seguem as injunções das escrituras védicas são demônios. Portanto, aqui se afirma que os demônios não conhecem as regras escriturais, nem têm nenhuma inclinação para segui-las. A maioria deles não as conhece, e mesmo se alguns deles as conhecem, não têm a tendência para segui-las. Nós já falamos, né, que os demônios não gostam nem de ouvir, de falar regras e regulações, Bima. Essa é uma característica marcante nos demônios. Não interessa que eles pareçam devotos, que eles pareçam religiosos, que eles podem parecer as pessoas mais iluminadas do mundo, mas esse sintoma é muito marcante neles. Falou em regras e regulações, eles se arrepiam. Como faz o nosso amiguinho, né? O chatinando. Regras e regulações. Não, não estou falando que o chatinando não segue. Estou falando que ele faz assim, né? Quando vê uma situação dessa, né? Então, é uma coisa marcante nos demônios. Eles não querem saber de seguir nada. Regra e regulação nenhuma. Eles não têm fé nem desejo de agir segundo as injunções védicas. E mesmo que conheças, como Prabhupada falou, os demônios não são limpos, tanto externa como internamente. A pessoa deve sempre ter o cuidado e manter o seu corpo limpo, banhando-se, escovando-se, escovando os dentes, trocando de roupas e etc. Quanto à limpeza interna, a pessoa deve sempre se lembrar dos santos nomes de Deus e cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse mantra, esse Mahamantra, esse, o maior de todos os mantras, né? Ele limpa a pessoa por dentro, completamente. Principalmente a mente e o coração. Limpa a mente e o coração. A mente não fica mais suja, o coração não fica mais sujo. Mas com o passar dos anos, meu amigo, você quer de graça, coisa de graça, milagre? Milagre se encontra em qualquer esquina aí, ó. Agora, realização de verdade, purificação de verdade, tem que fazer sacrifício. Como Sua Santidade Purushottaya Swami fala, né? Que Deus vai ralar. É porque os limpos de coração verão a Deus, cara a cara, pessoalmente. E isso não é barato, Deus não é barato. Então, que Deus vai ralar. Os demônios não gostam nem seguem todas estas regras para limpeza externa e interna. Sabe nem limpar a bunda, né? Como o Prabhupada veio ensinar. Até isso, Prabhupada veio ensinar no Ocidente, né? E as pessoas posam aí de limpinhos, né? A casa está um brinco e a bunda suja. Tá, é outro assunto, tá bom. Ah, nós já fizemos um programa sobre isso, né, Bimala? É verdade. Você viu, o coronavírus, eles fazem? Eles... É tudo a ver com limpeza, né? As pessoas entram com o sapato, o calçado sujo que veio da rua, onde cospem, urinam, defecam. Nossa, onde tem tanta sujeira, né? Entram em casa, andam em casa com esses sapatos, esses calçados para englobar todos. E sujeira, e não se limpam direito. E aí, eu estou falando isso porque uma das maneiras dos cientistas medirem é pelo esgoto, né? Eles medem o espalhamento do vírus através dos esgotos. É por aí, então. As pessoas não têm nem noção de higiene. Como diz a música, a gente não sabe nem escovar os dentes, a gente não sabe votar para presidente. Tá aí as verdades, mas as pessoas não percebem, né? Acham que é brincadeira. Os demônios não gostam nem seguem todas estas regras para limpeza interna e externa. Quanto ao que tem a ver com a mulher, Bima? Tá, já tá tendo tudo a ver com a mulher. Ué, se eles não sabem o que se deve fazer e o que não se deve fazer, como vão proteger as mulheres? Então, mas nós vamos chegar nesse ponto ainda, Prabhupada vai explicar. Quanto ao comportamento, existem muitas regras e regulações que guiam o comportamento humano, tais como o Manu Sanhita, que é a lei da raça humana. Mesmo hoje em dia, aqueles que são hindus seguem o Manu Sanhita. O Manu Sanhita, né? Os hindus seguem o Manu Sanhita. Os devotos seguem Krishna. Essa é a diferença, né? Os hindus seguem o Manu Sanhita. Bom negócio, se seguir mesmo completamente. E os devotos seguem Krishna e os mestres espirituais, os representantes de Krishna. Tem gente que está se confundindo, né? Achando que é hindu. Não, os hindus fazem uma coisa. Os devotos fazem outra. Os devotos seguem as escrituras védicas à risca, seguem todas as regras e regulações. Os hindus, não sei, não vou falar, Bima, não vou nem falar. Não, o Prabhupada já explicou tudo, mas eu vou falar essa diferença, né? Os devotos seguem regras e regulações. Os hindus seguem o Manu Sanhita. As leis de herança e outras legalidades derivam desse livro. Agora, no Manu Sanhita, afirma-se claramente que não se deve dar liberdade a uma mulher. Está vendo? Os devotos seguem o Manu Sanhita, seguem tudo, né? Seguem todas as regras e regulações. Os hindus já não sei, Bimala. Tá, vou continuar nesse ponto. Os hindus não sei. Vou falar dos devotos. Os devotos seguem todas as regras e regulações. Os seguidores fiéis de Prabhupada, né? Pelo menos os seguidores fiéis de Prabhupada seguem todas as regras e regulações, o padrão de Prabhupada. Então, no Manu Sanhita, afirma-se claramente que não se deve dar liberdade a uma mulher. E Prabhupada executou isso à risca. Quem conhece a vida de Prabhupada, os exemplos de Prabhupada, entendeu isso e viu isso. Isso não significa que as mulheres devam ser mantidas como escravas, mas elas são como crianças. Crianças se engana fácil, né? Você faz o que quer de uma criança. As mulheres, como Prabhupada, vou falar as palavras de Prabhupada, né? Porque não se dá liberdade às crianças, como se não se dá às mulheres. Mas isto não quer dizer que elas são mantidas como escravas. Os demônios hoje em dia têm negligenciado tais injunções e pensam que se deve dar tanta liberdade às mulheres quanto se dá aos homens. Prabhupada já explicou em suas aulas, né, que a uma mulher não se deve dar nenhum posto de comando. As mulheres devem ser protegidas e não expostas. Muita gente não entende isso, né? As mulheres têm que ser protegidas e não expostas. Tem gente que não está entendendo isso. Entendeu, Bimala? Está entendendo? Contudo, isso não melhorou a condição social do mundo. Tá, lê de novo esse trecho, tá? Ó, os demônios hoje em dia têm negligenciado tais injunções e pensam que se deve dar tanta liberdade às mulheres quanto se dá aos homens. Estão errados. E isso está acontecendo e isso não melhorou a condição social do mundo. Na realidade, deve-se dar proteção a uma mulher em todos os estágios da vida. É, o que a gente vê nas mídias, nas redes sociais é diferente, né? Os pedófilos devem estar adorando, né? Porque o que se vê de mulheres de todas as idades se expondo o seu corpo, partes íntimas, está de roupa, mas está de roupa, roupa íntima. Dá para se ver tudo. É a festa dos pedófilos, né? O pedófilo vê aquelas fotos, nossa, guarda, salva, né? E mulheres, e você vê isso aberto a todas as idades. Agora imagine, né, o conteúdo que está aberto aí a maiores de 18 anos. Tá, é outro ponto. Não, é outro ponto, é o mesmo ponto, Bima. Não está se protegendo as mulheres, está se expondo às mulheres. Porque os demônios lucram com isso. Lucram, nossa, é uma indústria super lucrativa. Então, dando liberdade às mulheres, isto não melhorou a condição social do mundo. Na realidade, deve-se dar proteção a uma mulher em todos os estágios da vida. Ela deve ter a proteção do pai em sua adolescência, do marido em sua juventude e dos filhos crescidos em sua velhice. Então, a mulher deve ser sempre protegida, porque é como criança. E se degrada se não tiver proteção. Com certeza se degrada. E degrada a filha, a neta, a bisneta, degrada a sociedade inteira. Como nós estamos vendo o mundo inteiro degradado e se degradando cada vez mais. Este é o comportamento social correto, de acordo com o Manu Sanhita. Mas a educação moderna artificialmente inventou um conceito vaidoso de vida feminina e por isso hoje em dia o casamento é praticamente uma imaginação na sociedade humana. Nem a condição moral da mulher é boa no momento. Os demônios, portanto, não aceitam nenhuma instrução que seja boa para a sociedade. E porque não seguem a experiência dos grandes sábios e as regras e regulações determinadas pelos sábios, a condição social das pessoas demoníacas é muito miserável. E como nós já vimos no primeiro capítulo do Gita, né? Mulheres degradadas geram população indesejada, e população indesejada causa vida infernal. E o mundo vira esse inferno aí que todo mundo testemunha diariamente. Tá bom, já parei de falar. Nossa, Krishna Balarama Radek. Eu só repito, na verdade eu não falo nada, né, Bimala? Krishna fala, Prabhupada explica, e os devotos que seguem Prabhupada explicam, e a gente só repete aqui a visão das escrituras védicas. Não é a minha visão. Se eu falar da minha visão aqui, só vai sair abobrinha. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, está passando aí, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimá Bhagavatam, Purana Imaculado. Vai descendo, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Na sequência do programa nós temos três aniversários. Nós temos o aniversário aqui. Nós temos o aniversário do Vitor de Oliveira Simas, do Rio de Janeiro, que fez aniversário neste dia 21, que já passou, né, Bimala? Já passou. Antes tarde do que nunca, né? Ô, Vitor, a culpa é da Bimala, tá? Desculpa aí. Ah, eu que não lembrei. Não, a culpa é minha. Nossa, tudo que dá errado, a culpa é minha. Ô, Vitor, por favor, desculpe a gente, tá? Então, parabéns, Vitor de Oliveira Simas, do Rio de Janeiro, pelo seu aniversário neste dia 21, que já passou, né, Bimala? Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. E quem está fazendo aniversário neste dia 22 são dois grandes mestres na ciência do amor a Deus. Nós lemos uma biografia, era para ler as três, Bimala. Ah, você resolveu dividir. Ah, tá, tá. Eu sei, você resolveu dividir. Eu vi que você resolveu. Você resolveu depois que você lembrou, né, que tinha mais dois. Tá bom. Eu que não lembrei você. O culpado sou eu. Tá certo? O culpado sou sempre eu. Então, neste dia 22, tem dois aniversários. Gadadhara Dasa Goswami e Srinivasa Acharya. E para você conhecer um pouquinho sobre eles, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia, uma biografia de Gadadhara Dasa Goswami. Shri Chaitanya Mahaprabhu tem basicamente dois grupos de associados. Um grupo tal como os Dwadasa Gopalas, né, que são Abhirama, Gopala, Gauridasa Pandita e Dhananjaya, e outros servem Shri Nityananda Prabhu no humor de Sakyarasa, amizade. São os vaqueirinhos do time do Senhor Nityananda. E o segundo grupo sempre permanece fundido na doçura do amor conjugal. Shri Gadadhara Goswami é uma forma unida de Chandrakanti, uma vaqueirinha que é uma expansão da refulgência de Shrimati Radharani, e Purnananda é uma expansão da querida namorada do Senhor Balarama. Assim, Gadadhara Dasa, que não é o Gadadhara do Panchatattva, né? Muita gente confunde isso, né? Então, Gadadhara Goswami, que é uma expansão da refulgência de Radharani, porque Gadadhara Pandita é Shrimati Radharani. Então, assim, Gadadhara Dasa era um associado de ambos, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Shri Nityananda Prabhu. Krishna Dasa Kaviraja descreve o Senhor Chaitanya como Radha Bhava Dyuti Swalita, em português, caracterizado pelas emoções e brilho corpóreo de Shrimati Radharani. Gadadhara Dasa é esse brilho. Gadadhara Dasa às vezes é chamado de a personificação da divina refulgência de Shri Radhika. Enquanto viajava com o Senhor Nityananda, Gadadhara às vezes ficava absorto no relacionamento de Madhurya Rasa, Madhurya Prema. Madhurya Rasa e Prema, né, Bhimana? É isso aí. E começava a agir e falar como uma vaqueirinha de Vrádia, colocando um pote de barro de água do Ganges sobre sua cabeça, como se fosse uma vaqueirinha. Ele clamava: quem quer comprar leite? Quem quer comprar iogurte? Como um dos principais pregadores do Senhor Nityananda na Bengala, Gadadhara Dasa salvou incontáveis pecadores, ateus e demônios. Uma vez, enquanto saboreava o amor puro por Deus, Krishna Prema, ele começou a dançar loucamente e a cantar os santos nomes de Krishna, fora da mansão do Kazi. O irado magistrado muçulmano irrompeu tempestuosamente para fora de sua casa, a fim de repreendê-lo por perturbar a paz. Os devotos... quando os devotos cantam, né, perturbam os demônios. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. E os devotos cantam e dançam e pulam, parece que estão até voando, né, Bhima? Porém, contemplando a deslumbrante e atraente forma de Gadadhara Dasa, o Kazi ficou pasmo e abandonou sua ira. Gadadhara afetuosamente abraçou o Kazi e disse: Gora Nityananda apareceram para salvar todos com o divino amor por Deus, Krishna Prema, distribuindo o doce néctar do santo nome de Hari. Por que não cantas este doce nome de Hari? Ah, amanhã eu vou cantar o nome de Hari, respondeu o Kazi. Ouvir o Kazi inadvertidamente cantar o santo nome de Deus, Hari, encheu Gadadhara de felicidade e ele disse: por que amanhã? Já cantaste hoje, e esse poderoso nome de Hari irá destruir os teus pecados e purificar a tua existência. Daquele dia em diante, o Kazi tomou refúgio em Shri Gadadhara Goswami, e o seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. Puxa vida, que néctar, né, Bhimala? E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora só resta glorificar, né, esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus, Shri Gadadhara Dasa Goswami Ki Jai. Tem outro nome aqui, Bhimala. Aliás, quer ver aqui, ó? Shri Gadadhara Goswami é uma forma unida de Chandra, Kanti, a vaqueirinha. E tem mais aqui, deixa eu ver. Tá, só mais essa aqui, vai, vamos glorificar, né, esses associados íntimos de Deus e da maior devota de Deus. Shrimati Chandrakanti Ki Jai. Você não deixou procurar o outro nome, você tem que pôr lá embaixo, Bimala. Oh, Krishna Balarama Hade, que cruz pesada, viu? Bom, gente boa, quem está fazendo aniversário também neste dia 22 é Srinivasa Acharya, mais um mestre na ciência do amor a Deus, e para você conhecer um pouquinho mais sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Srinivasa Acharya. Após testemunhar a cerimônia do Senhor Gouranga em Karva, Chaitanya Dasa e sua esposa grávida visitaram o Senhor Chaitanya em Jagannathapuri. Breve, tua esposa irá dar à luz a um filho chamado Srinivasa, disse o Senhor Chaitanya. E através de Srinivasa, todas as escrituras védicas de Rupa e Sanatana serão distribuídas. Quando seu pai deixou este mundo, Srinivasa visitou os associados do Senhor Gouranga que restavam em Katwa, Navadvipa, de Jagannathapuri. Eles abençoaram Srinivasa e lhe deram valiosas instruções para o avanço transcendental. vendo sua absorção em amor puro por Deus, Gouranga Prema, eles sabiam que ele era uma encarnação de Goura Shakti, a energia de Deus, Sri Gouranga Mahaprabhu. Ele veio para Vrindavana, excursionou pelas 12 florestas e tomou iniciação de Gopala Bhatta Goswami, do mestre Gopala Bhatta Goswami. Shri Diva Goswami ensinou-lhe a completa filosofia dos devotos de Deus da Gaudia. Reconhecendo sua vasta erudição, Shri Diva deu a Srinivasa o título de mestre, Acharya. Aceitando a ordem de Shri Diva, Srinivasa e seus dois amigos, Shyamananda Prabhu e Narottama Dasa Thakur, foram os precursores no primeiro grupo de transcendental distribuição de livros. E aqui tem uma homenagem, né? Todas as glórias ao grupo de distribuidores de livros de Vrajavasi. Eles pegaram em Vrindavana um carro de boi e com os escritos devocionais dos principais renunciados de Vrindavana e os distribuíram por toda a Bengala e Orissa. Srinivasa Acharya iniciou muitos discípulos, como Ramachandra Kaviraja e outros. Escreveu canções cheias de amor puro por Deus e introduziu um estilo especial de canto e dança público de Hare Krishna. Ao liderar o canto e dança público de Hare Krishna, às vezes perdia sua voz por cantar tanto tempo. Além de suas atividades externas de pregar e escrever livros sobre Deus, Srinivasa Acharya praticava intenso serviço espontâneo e amoroso a Deus. Raganuga Bhajana é a adoração interna, espontânea de Radha e Krishna baseada no humor e sentimentos dos eternos residentes de Sri Vrindavana Dhamma, tais como as vaqueirinhas. Enquanto fazia a sua adoração a Deus, serviço prático e amoroso a Deus, a Radha e Krishna dentro da mente, numa forma especial concebida em sua mente, ele frequentemente trazia de volta destas meditações para a parafernália tangível, ao retornar à consciência externa. Uma vez, Srinivasa sentou o Senhor Gouranga num trono cravejado de joias dentro de sua mente. Então, ele adorou o Senhor Krishna com um abano chamara, com cabo de ouro e 5 guirlandas de flores. Satisfeito com o serviço dele, Gourarai ofereceu a guirlanda de volta para Srinivasa, que então imediatamente acordou e perdeu a meditação. Um Srinivasa surpreso encontrou a mais doce guirlanda de flores que jamais havia cheirado, pendurado ao redor de seu pescoço quando retornou à consciência externa. De outra feita, Srinivasa estava em sua forma original como Mani Mandjari, contemplando Shrimati Radharani, Shri Krishna e as vaqueirinhas, num festival que eles jogavam alegremente pós coloridos e tintas uns nos outros. As vaqueirinhas falaram para Mani Mandjari providenciar as tintas para Radhika e ficar do lado delas em sua guerra contra Deus, Shyama. A terra tremeu por causa da furiosa batalha deles. A meditação de Srinivasa abruptamente se rompeu. Seu corpo estava completamente coberto dos pés à cabeça com pós coloridos fragrantes nas cores do arco-íris, oriundos da morada eterna de Deus. Passatempo de Holi Lila Ki Jai. E o túmulo sagrado de Srinivasa Acharya fica na área de Samadhis do Dhira Samira 20,144. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus. Srinivasa Acharya Ki Jai, Mani Mandjari Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, Bimala, a ler o livro de Krishna, continuar com passatempos. Tá bom, eu adoro passatempos. Ah, não precisa cantar hoje? Não vai cantar? Ah, vai cantar. Ah, tá, então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Ah, paramos aqui onde Shishupala estava metendo pau em Krishna, né? Defamando Krishna, tentando, né? Tentando difamar Krishna e humilhar e... denegrir. Shishupala continuou: sob essas circunstâncias, como ele pode ser adequado para aceitar a primeira adoração no sacrifício? Krishna é tão tolo que deixou Mathura, que é habitada por pessoas altamente elevadas, seguidores da cultura védica, e ele se abrigou no oceano, onde nem mesmo se fala sobre os Vedas. Em vez de viver abertamente, ele construiu um forte dentro da água e vive numa atmosfera onde não há discussão sobre o conhecimento védico. E sempre que ele sai do forte, ele simplesmente atormenta os cidadãos, igual a um bandoleiro, ladrão ou malandro. Vishnu. Shishupala enlouqueceu porque Krishna foi eleito a suprema pessoa, primeiro adorada naquele encontro. E ele falou tão irresponsavelmente que parecia ter perdido toda a sua boa fortuna. Encoberto pelo infortúnio, Shishupala continuou a insultar Krishna mais ainda. E o Senhor Krishna ouviu pacientemente, sem protestar. Da mesma forma que um leão não liga quando um bando de chacais uiva, o Senhor Krishna permaneceu silencioso e não provocado. Krishna não respondeu a nem mesmo uma acusação feita por Shishupala. Entretanto, todos os membros presentes no encontro, exceto alguns que concordaram com Shishupala, ficaram muito agitados, porque é o dever de qualquer pessoa respeitável não tolerar blasfêmia contra Deus ou o devoto de Deus. Alguns deles, que acharam não poderem tomar propriamente ação contra Shishupala, deixaram a assembleia em protesto e cobriram seus ouvidos com as mãos para não ouvirem mais acusações. É porque diante de uma ofensa a Deus e ao devoto de Deus, o ofensor deve ter a sua cabeça cortada. Essa é a primeira ação, né, Bimo? A segunda ação é matar o ofensor filosoficamente, se tiver filosofia, né? E a terceira opção é essa aí, né? Tampar os ouvidos e sair fora para não ouvir as ofensas. Assim deixaram o encontro, tomaram a terceira opção algumas pessoas, em condenação à ação de Shishupala. É a lei védica que sempre que há blasfêmia contra a suprema personalidade de Deus, a pessoa deve sair imediatamente. Se não fizer isso, ela se torna desprovida de suas ações piedosas e se degrada à condição de vida inferior. Todos os reis presentes pertencentes à dinastia Kuru, dinastia Matsya, dinastia Kekaya e dinastia Srinjaya ficaram muito irados e imediatamente empunharam suas espadas e escudos para matar Shishupala, né? A primeira opção, cortar a cabeça do ofensor, né? Shishupala era tão tolo que não ficou nem um pouco agitado. Apesar... Não, não, não, não, fica quieta aí. Até a Guga quer falar aqui, Bima. É onde eu estava. Ela me interrompeu, Bimala. Tem que desabilitar a internet, Bimala, senão ela fica se intrometendo. É, onde está vendo? Oh, Krishna, deixa eu voltar aqui. Shishupala era tão tolo que não ficou nem um pouco agitado, apesar de todos os reis presentes estarem prontos para matá-lo. Ele não se importou com os prós e contras de sua fala estúpida, e quando ele viu que todos os reis estavam prontos para matá-lo, em vez de parar, ele se levantou para lutar com sua espada e escudo. Quando o Senhor Krishna viu que eles iam se engajar em combate dentro da arena do auspicioso sacrifício Radhasuya, ele pessoalmente os pacificou. Por sua misericórdia sem causa, ele mesmo decidiu matar Shishupala. Quando Shishupala insultava os reis que estavam prontos para atacá-lo, o Senhor Krishna pegou a sua arma disco, que era tão afiada quanto o fio de uma navalha, e imediatamente separou a cabeça de Shishupala de seu corpo. É, se você colocar Shishupala no Google Imagens, você vai ver, né, o retrato desse episódio. Quando Shishupala foi morto assim, um grande grito e brado surgiu da multidão daquela assembleia. Aproveitaram a vantagem daquele alvoroço, os poucos reis que foram apoiadores de Shishupala rapidamente deixaram a assembleia, com medo por suas vidas. Todavia, apesar de tudo isso, a afortunada alma transcendental de Shishupala imediatamente emergiu dentro do corpo do Senhor Krishna, na presença de todos os membros, exatamente igual a um meteoro em chamas que cai na superfície do globo. A alma de Shishupala emergir no corpo transcendental do Senhor Krishna nos lembra da história de Jaya e Vijaya, que caíram dos planetas transcendentais Vaikunta depois de serem amaldiçoados pelos quatro Kumaras. Para o retorno deles ao mundo transcendental Vaikunta, foi arranjado para que ambos, Jaya e Vijaya, por três nascimentos consecutivos, agiriam como inimigos mortais do Senhor Krishna. E no fim dessas vidas, eles poderiam retornar novamente à morada eterna, Vaikunta, e servir ao Senhor Krishna e seus associados. Apesar de Shishupala atuar como inimigo de Deus, Krishna, ele não estava em nenhum momento fora da consciência de Krishna. Ele estava sempre absorto no pensamento de Krishna, e assim ele obteve primeiro a salvação Sayujya Mukti, que é imergir na existência do Supremo, e finalmente foi restabelecido em sua posição original de serviço pessoal. O Bhagavad Gita corrobora o fato de que se alguém está absorto no pensamento do Supremo Senhor Krishna na hora da morte, ele imediatamente entra no reino de Deus, depois de deixar o seu corpo material. Depois da salvação de Shishupala, o rei Yudhishthira remunerou todos os membros presentes na Assembleia do Sacrifício. Ele remunerou suficientemente os sacerdotes e sábios eruditos pela sua dedicação na execução do sacrifício. E depois de executar todo esse trabalho de rotina, ele tomou o seu banho. Esse banho, no fim do sacrifício, também é técnico. Ele é chamado o banho Avabrita. O Senhor Krishna assim possibilitou a realização do sacrifício Radhasuya, arranjado pelo rei Yudhishthira, e foi completado com sucesso e solicitado por seus primos e familiares, e ele permaneceu em Hastinapur por alguns meses mais. Apesar do rei Yudhishthira e seus irmãos não desejarem que o Senhor Krishna deixasse Hastinapur, Krishna arranjou para pedir permissão ao rei para retornar a Dwaraka, e assim ele retornou junto com suas rainhas e ministros. A história da queda de Jaya e Vijaya dos planetas eternos Vaikunta para o mundo material é descrita no sétimo canto do Shrimad Bhagavatam. A matança de Shishupala tem uma ligação direta com a narração de Jaya e Vijaya, mas a instrução mais importante que obtemos desse incidente é que a suprema personalidade de Deus, Krishna, por ser absoluta, pode dar salvação a qualquer um seja alguém que atue como seu inimigo ou como seu amigo. Portanto, é um conceito errado que o Senhor Krishna age com alguém numa relação de amigo e com alguém mais numa relação de inimigo. Se ele é amigo ou inimigo, está sempre na plataforma absoluta. Não existe distinção material. Depois que o rei Yudhishthira tomou o seu banho e estava de pé entre todos os sábios, eruditos e sacerdotes brâmanas, ele parecia exatamente igual ao rei do céu, e assim parecia muito belo. O rei Yudhishthira remunerou suficientemente todos os semideuses que participaram do sacrifício, e grandemente satisfeitos, todos eles partiram, elogiando as atividades do rei e glorificando o Senhor Krishna. Quando Shukadeva Goswami narrava esses incidentes de Krishna matar Shishupala e descrever a execução bem-sucedida do sacrifício Radyasuya por Maharaja Yudhishthira, ele assinalou também que depois da terminação bem-sucedida do sacrifício, havia só uma pessoa que não estava feliz, era Duryodhana. Duryodhana, por natureza, era muito invejoso por causa de sua vida pecaminosa, e ele apareceu na dinastia dos Kuros como uma doença crônica personificada, a fim de destruir a família inteira. Shukadeva Goswami assegurou o Maharaja Yudhishthira que os passatempos do Senhor Krishna, a matança de Shishupala e Jarasandha, e a liberação dos reis aprisionados, e a libertação dos reis aprisionados são todos vibrações transcendentais, e qualquer um que ouve essas narrações de pessoas autorizadas fica imediatamente livre de todas as reações das atividades pecaminosas de sua vida. Está vendo as bênçãos para quem ouve, né? Favoravelmente e submissamente esses passatempos. Vou até ler de novo aqui, Bimala. Bênçãos nunca são demais, né? Shukadeva Goswami assegurou o Maharaja Yudhishthira que os passatempos do Senhor Krishna, a matança de Shishupala e Jarasandha e a libertação dos reis aprisionados são todos vibrações transcendentais. E qualquer um que ouve essas narrações de pessoas autorizadas, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo a narração de Srila Prabhupada, mais autorizada que Prabhupada é impossível, né? Fica imediatamente livre de todas as reações das atividades pecaminosas de sua vida. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 73 de Krishna, a liberação de Shishupala. Tá, parar aqui, tá bom. E qual o próximo capítulo, Bimala? Vou ler só o próximo capítulo. Qual é o próximo capítulo aqui? É o capítulo 74, Bimala. Calma, vou salvar aqui. Ixi, cadê? Tá bom, já parei. Já está salvado aqui o capítulo. Vamos começar no capítulo 74, Bimala. Pode falar qual é? Bagunçou. Tá bom, depois vê. Não é fácil, não. Sim, senhora, já parei de mexer aqui. Bom, gente boa, essa história, esse livro, o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição no nosso site de graça, isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra esse livro para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí, ó, o próximo link. Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também, com todos os detalhes.